Glória a Deus, irmãos, por essa manhã, por estarmos juntos mais uma vez. Quantos ouviram os CDs, o ano da frutificação? Levante a mão. Não é quantos ouviram a ministração aqui, não. Quantos ouviram o CD? O CD, amém. Eu quero incentivar você, irmão, a ouvir toda a série, o ano da frutificação. Nós até começamos com uma ministração no domingo pela manhã sobre descendências, se lembram? Nós vimos a descendência de Adão, em que Abel morreu. Caim gerou uma série de filhos que chega lá a Nimrod. E é uma geração maligna, que tem costumes, que são os costumes do mundo hoje, né, e que não são para serem seguidos. E depois vimos uma outra linha de descendência, que é, no lugar de Abel, Deus deu a Adão um filho chamado Sete. E Sete vem trazendo uma linhagem maravilhosa, em que aparece Noé, em Noé de novo, nós vemos o maligno entrando com a linhagem de Cão, amaldiçoado, que gera Cuxi, que gera Nimrod, que gera Babilônia, que gera todos esses costumes dos povos, que inclusive estão dentro da igreja como sendo assim, tem nada a ver, mas vieram lá de uma descendência amaldiçoada, de rebeldes contra Deus. E temos a descendência de Sem. Sem, um dos filhos de Noé, dá continuidade àquela linhagem de Sete, que seria a linhagem de Abel, um homem que teme ao Senhor, que honra ao Senhor. E de Sem nós chegamos até Abraão e chegamos até nós hoje. Porque depois de Abraão tem Jessé, tem Davi, tem Jesus e tem eu e você hoje. E o Senhor quer transformar cada um de nós em pessoas que abominam os costumes daquela descendência amaldiçoada e que celebram e buscam os costumes do povo de Deus. Deus disse a Abraão, um só Deus, sai dessa terra, sai dessa parentela, sai desses costumes do mundo e venha servir a um só Deus. E esses costumes de Deus, do povo de Deus, alguns até nomeiam judaicos, costumes judaicos, mas não são costumes judaicos. Antes do povo de Israel ser o povo judaico, eles eram o povo de Deus, a nação escolhida, resgatada do Egito, e a quem Deus deu uma série de ordenanças, de costumes. E nós estamos numa caminhada de Roma, de Babilônia, para Jerusalém. Essa é a caminhada de igreja. Essa é a caminhada de Deus. Babilônia, aquele sistema Nimrod de rebeldia contra Deus, nós estamos deixando esses costumes e tomando posse de costumes de Jerusalém, costumes de adoração a Deus, costumes do altar do Senhor. E é um processo difícil. Quando vemos a história de Zorobabel, a Bíblia nos conta que Zorobabel foi responsável por conduzir as famílias de volta a Jerusalém, para restaurar Jerusalém. Todo esse processo durou 80 anos, são duas gerações. Então não é de um dia para o outro. Por isso tem que ter persistência, perseverança, fidelidade ao Senhor. Mas não importa quanto tempo a gente vai gastar para ver uma geração de volta aos costumes de Deus. Não importa quanto tempo, nós vamos trilhar. Porque o tempo vai passar de um jeito ou de outro. E se nós estivermos caminhando nessa direção, nós vamos chegar lá. E nós veremos nossos filhos honrando ao Senhor, vivendo mais daquilo que Deus tem prometido na sua palavra. E esses costumes de Deus, eles são tão simples. Os homens inventam costumes complicados, tem uma série de rituais, tem uma série de coisas. E os costumes de Deus são coisas simples. E na série O Ano da Frutificação, nós estudamos alguns costumes que estão ligados ao tempo, à estação de cada coisa. Hoje nós vemos que os costumes do mundo fazem com que as pessoas batalhem para colher frutos sem nunca ter plantado. Corram atrás de frutos sem nunca ter cuidado dos frutos. Até mesmo dentro da igreja nós vemos a influência maligna em que as pessoas elas recebem promessas de que vão prosperar, de que Deus é mais, de que vai acontecer, que vai ser, que é só orar, é só pedir, é só dar uma ofertinha. Mas não recebem ensino de que se não plantar, não vai colher. Não, mas Deus pode fazer um milagre. Deus faz milagres, mas isso não é milagre. Isso é uma anomalia. Colher sem plantar. A Bíblia até promete que nós vamos colher do que outros plantaram. A Bíblia dá uma bênção para aqueles que não plantaram, alguém plantou por eles. E eles vão colher por causa da infinita graça de Deus. É o caso de cada um de nós, que não plantamos certo diante de Deus em tantas áreas, mas hoje o Senhor está nos alcançando. E estamos colhendo algumas coisas que foram outros que plantaram em nosso lugar. Mas Deus não leva ninguém a colher sem que tenha plantado. Porque é uma injustiça e Deus é justo. Deus é justo. Deus não dá brecha para o inimigo falar assim, ah, mas olha lá, aquele lá se protegeu. Olha lá, aquele lá não podia, não colheu, não plantou, não cuidou, e de uma hora para outra apareceu do nada, assim, com um toque mágico, e ele fez uma reza, fez uma oração lá, tomou um passe e aconteceu. Não, isso não existe. Estamos num processo de mudança de vida. Fomos salvos em Cristo Jesus e somos salvos a cada dia da nossa velha natureza, dos nossos velhos costumes. E o que vimos nessa série, o ano da frutificação, é a base para tudo que vamos caminhar durante este ano na vida da igreja. Eu queria que você orasse mais uma vez. Feche os teus olhos. Pai, nós oramos ao Senhor. E nós apresentamos a Ti, Senhor, esta caminhada no ano de 2008, como Teus discípulos, como Teus servos, como Teus ministros, como Teus filhos. E nós queremos, Senhor, acelerar o nosso passo nessa viagem rumo ao Teu reino, rumo à Tua cidade, ao lugar da adoração, a uma vida cada dia mais perto de Ti. E nós queremos, nesse ano, Senhor, andar debaixo de algumas estações, de alguns princípios, de alguns costumes Teus, como a natureza nos ensina, a fim de que no tempo de plantar estejamos plantando, no tempo de regar estejamos regando, e no tempo de colher possamos colher, Senhor. Assim será o nosso ano. Assim será o ano de cada um dos Teus filhos, dos discípulos que o Senhor tem levantado neste lugar, para a glória do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Diga comigo, no tempo de plantar, eu vou plantar. No tempo de regar, eu vou regar. E no tempo de colher, eu vou colher. Não precisa abrir a sua Bíblia, mas em 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, nós lemos assim, antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Crescei na graça. Diga comigo, crescei na graça. Crescer na graça é não saber como, não saber de onde, mas receber de Deus. Não ter mérito, não ter motivo, não ter recurso, não ter condição, mas receber de Deus. Agora, é crescer na graça e no conhecimento. Crescer no conhecimento já não é algo que vem do céu para nós. Crescer no conhecimento já é algo que parte de nós. Você pode passar 5 anos indo à faculdade e você vai, senta no banco da praça e fica ali durante as 4 horas de aula e durante 5 anos você se assenta naquele banco ali. No final, você pode ou não receber o diploma? Pode ou não? Não. É possível até que você passe os 5 anos, os 4 ou 5 anos na faculdade, dentro da sala, e ainda assim não receber o diploma. Não ser aprovado. Para que eu e você sejamos aprovados, é necessário um esforço, uma dedicação para crescer no conhecimento. Mas o conhecimento não está ali na faculdade, não está na sala. Eu fiquei na sala, eu fiquei no banco ali da faculdade. Eu não absorvi, não foi por osmose, não foi por uma forma assim mágica. Não. Você vai ter que se esforçar. Irmão, se é assim com a vida profissional, com a vida familiar, com as questões terrenas tão passageiras, quanto mais com as coisas eternas, com as coisas celestiais. Eu e você precisamos nos esforçar, é uma ordem de Deus, crescei na graça. Pode ser ousado mesmo, pode dizer que Deus vai te dar, pode dizer que Deus vai fazer, pode orar, pode pedir, faça isso mesmo, cresça na graça e experimente cada dia mais da graça do Senhor. Desde o que há de mais sublime, como o perdão dos nossos pecados, o Espírito Santo revelando suas verdades, como até mesmo as coisas materiais que precisamos. Crescei na graça, mas crescei no conhecimento. Em Filipenses, capítulo 3, verso 12 a 14, diz assim: não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Em Colossenses, capítulo 2, verso 6, Paulo escreve assim à igreja: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Para alguém crescer em ações de graça, tem que estar experimentando, tem que estar conhecendo mesmo o Senhor. Andai nele. E esse é um ano de nós intensificarmos nossa caminhada de crescimento no conhecimento de Cristo Jesus. No conhecimento de Jesus, dos seus princípios, das suas verdades. E nós vamos começar, nesse ano, um novo tempo da escola de discípulos que funcionará no domingo pela manhã e na quarta-feira à noite. Portanto, todo irmão que precisa estar na escola de crescimento, ou melhor, estar na escola de discípulos, para o crescimento espiritual, terá duas oportunidades, ou no domingo de manhã, ou na quarta-feira à noite. Se você não pode vir quarta-feira à noite, você poderá participar da escola de discípulos no domingo pela manhã. Se você não pode vir no domingo pela manhã, você participará da escola de discípulos na quarta-feira à noite. Se você quer participar da escola de discípulos, tanto na quarta quanto no domingo, você vai participar das mesmas lições na semana, repetir a lição na quarta ou no domingo, mas pode participar, será bem-vindo e será benéfico para você. Então, cada irmão tem a oportunidade de participar da escola de discípulos ou no domingo pela manhã, ou na quarta-feira à noite. Ninguém, ou quase ninguém, terá a desculpa de que não pode. Porque ou à noite na quarta, ou no domingo de manhã, você tem o tempo disponível para isso. Algum irmão que disser: olha, eu tenho algo que me ocupa absolutamente na quarta-noite, que eu não tenho como mudar, e também no domingo pela manhã. Nós vamos providenciar uma forma desse irmão ser abençoado com os estudos. Mas todo discípulo tem nesse ano a oportunidade de participar da escola de discípulos, de estudar princípios, fundamentos bíblicos que fazem parte da nossa caminhada. E de uma forma muito clara, muito específica, essa é uma caminhada de 2 anos. Estamos começando, nesse ano, um currículo de 2 anos. Em 2 anos, você terá cumprido toda a matéria, todo o currículo da Escola de Discípulos e entrará num outro estágio de estudo de outras matérias muito mais profundas, de temas, assuntos ministeriais, que serão base para muitos frutos na sua vida. E nós vamos ter 4 módulos de estudos. O primeiro começa esse semestre. Já no primeiro domingo de fevereiro, nós já estaremos ministrando a primeira lição, e assim também na primeira quarta-feira de fevereiro estaremos ministrando a primeira lição da Escola de Discípulos. Todo membro da igreja, todo discípulo está desafiado a participar da Escola de Discípulos. E eu quero compartilhar com vocês alguns elementos, e para isso eu preciso que cada um tenha a apostila. Nós imprimimos muitas apostilas dessa, e esta não é a apostila da escola. Essa é uma apostila que todo irmão vai estudar como membro da igreja para consolidar a visão clara de Deus na caminhada da igreja.